Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra, exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Difícil, estou aqui, Felipe Mesquita não tá aqui, foi acender o fogo. Cada semana uma desculpa. Evelyn de Freitas. E aí, gente, beleza? Bruno Carvalho. Oi. Tudo bem? Bruno tem um lag, né? Eu sou o Goku. Bruno escuta depois. O Bruno é o Boa Noite Fátima, né? É aquele William Bonner. Não, cara, não tem lag não, tá super normal. O Bruno é o lag da idade, meu pai tá com esse lag aí também. Você bate já um... Você fala assim, fala, pai, desculpa. Aí demora um tempinho, aí ele responde. É o ping, mano. É o ping, é. Tá ruim. É tipo o Alisson no gol da seleção brasileira. Dai. Vamos fazer um tópico seleção, xingar tudo? Xingar a seleção, é o fim da seleção brasileira. Pô, eu não queria gostar tanto de futebol, mano. Puta que pariu. Temos que falar sobre isso. Ó, chegou a hora do 99 de esportes. Mas é duro demais, o Brasil virou um time normal, Jundinho. Normal? Você tá achando normal? Não, normal pra baixo. É. Tipo, não é mais aquilo assim, vou ver um jogo da seleção, vai ter vários dribles, zoeira, ri, joga bonito. É só tristeza e sofrimento, mano. Pô, o pior que eu queria torcer pra seleção. Eu tava acreditando, mano, sabe? Tava, mano. Mas... otário, mas então. Sabe o que eu penso? O Brasil tem muitos jogadores jovens que poderiam ser titulares, né? Poderiam começar jogando e tudo. Mas o Brasil, ele tem uma parada que eu não consigo compreender. Todas as seleções do mundo, quando tem um jovem talento, o menino já é titular. A gente tem o Yamal aí, que bom, começou a Eurocopa com 16 anos, e aí ele fez 17 anos na véspera da final. Cara, esse pivete fazendo gol pra caralho, jogando bem demais, 16 anos. E ele, na boa, honesto, ele é vibe Hendrick. Ele é vibe o Estevão aí do Palmeiras. Que é melhor, sabe? Que o molequinho. Aqui é a realidade dos fatos. Ousado. Cai pra dentro, tem força pra caralho. Chuta bem pra cacete de fora da área, Estevão. Exato. Coisa que a gente não tem, quase não tem no Brasil, o nego chuta tão bem de fora da área. E aí, os nossos treinadores falam assim, não, tem que preservar o jovem. Que preservar o quê, rapaz? Bota pra jogar esses vagabundos, que loucura é essa, gente? Jandir. Que papo é esse, mano? Já dizia o nosso grande, em homenagem ao Felipe, o Snoop Dogg, naquela entrevista quando ele fala do Pelé. E aí ele conversando com o Mike Tyson. Pelé. First name P, last name Lé. O fodendo... Pelé foi pra Copa com 17 anos, mano. E não tinha aí essa de... Aí vem com esse papo de proteger. Né? Imagina o cara olhar na cara do Pelé, Bruno. Você que é um cientista e falar... Não, vou convocar não, pô. Tem que preservar, ele é muito novo. Lembra da Copa de 2010? Que o Dunga levou aquela seleção... burocrática pra cacete. É. E aí ele não quis levar o Neymar e o Ganso, que estavam no auge. Tem que levar. Na época. Não, eu sou muito jovem. Cara, que ódio... Sabe por que eles fazem isso? Porque o Brasil revela muito jogador. Esses outros países, eles revelam um, dois. Aí eles têm que aproveitar o máximo desses jogadores. O Uruguai é o tamanho, demais, Uruguai é o tamanho do meu condomínio aqui, mano. A gente foi eliminado pelo Uruguai, pô. É loucura, mano. É loucura, mano. Tá ligado, Bruno? Vai falar que não tem. Isso, no bairro não é o tamanho do Uruguai. Não, e ainda tem aquela besta daquele Andrés falando assim, ah, o sonho do Uruguai é ter o meio de campo do Brasil, que jogam todos na Premier League. E fez o quê? Esse meio de campo aí, mano? Nossa, velho. Jogo na Premier League nos times intermediários, né? Joga no Sul-Americano na Premier League. Aí é fácil, até mais. Não dá, mano. O bagulho chama seleção. Quando você vai comprar uma fruta, se você faz a seleção, você não tenta pegar as melhores? Tem que levar o cara que tá bom, mano. Não tem essa ideia de... Oh, eu tenho que preservar. Ah, mas não sei o quê. A experiência. Malandro, tem que levar o cara bom. Se o Bento que tá bom, não é pra ser o Alisson, porque é o Alisson, é o Alisson. Os caras, muito o cara vive do nome, mano. Tipo, não que o Alisson seja ruim, tá ligado? Mas, porra, vai outra Copa, a gente vai ter o Alisson no gol. Com esse aproveitamento dele, que é um chute e um gol. Toda eliminação nossa é isso. Os caras nunca chutam. Aí o cara chuta, gol, pá, Brasil eliminado. Valeu, gente. Porra, mano. Tem que ter os caras loucos. Um Cássio, tá ligado? Os caras que fazem os milagres. Não dá pra ter Alisson no gol do Brasil, mano. Ah, o bom jogador é aquele Ederson, né? O Ederson eu acho muito melhor. Mano, a gente vai ser eterna viúva. A nossa geração vai ser eterna viúva da Copa de 2002. Olha o goleiro da Copa de 2002, bicho. Os três. Não, era. 2002 era sensacional, Bruno, filho. Marcos. Não, não. O cara, não, Marcos não! São Marcos! O cara é o santo, caralho. Era, faz milagre. É o São Marcos. Tá ligado? Aí você tinha quem de reserva? o fonequinho do Dida, que parecia um robô, não esboçava sentimento. E o Rogério, mano. Um dos maiores. Exato, olha o banco, assim, mano. Aí chega hoje em dia, Alisson. Alisson no Brasil de jacaré. Tem um negócio que o pessoal sempre fala assim: ah, o Vinícius Júnior, ele não joga a mesma coisa que ele joga no Real Madrid, na seleção. E eu discordo. Ele joga a mesma coisa. O problema é, na seleção brasileira, ele dribla, e ele lança, e ninguém faz porra nenhuma. Não, no Real Madrid era o Kroos dando passe pra ele, né? Já começa aí. Então tem essa também. Começa, a gente tem o passe tem qualificado, né? Modric reserva do Real Madrid, tá ligado? Só que o que eu acho que vacila, os últimos técnicos do Brasil vacila, mano, a gente jogava FIFA de um dia. Você tem um cara muito bom no seu FIFA. Você não monta o time em volta daquele cara? Sim. O James Rodríguez, reserva no São Paulo, tá fazendo show na Colômbia. Por quê? Montaram a porra do time. Ele tá comendo a bola nessa Copa América. Chega no Brasil, o Rodrigo é pica, mano. Ele joga pra caralho. Ele não consegue fazer nada. Porque daqui a pouco os caras tá botando o Rodrigo no gol, caralho. Não, porque o Rodrigo, ele bota como camisa 9. Então, o Rodrigo é baixo. O Rodrigo nunca joga igual ele joga no Real Madrid. O Rodrigo é velocidade, rapaz. Então, né? Ele chega na velocidade. Aí ele tinha que fazer o quê? Pô, esses caras, eu tenho esses caras aqui do Real Madrid, Vini e Júnior. São bons pra caralho, estão entre os melhores do mundo. Monta em volta desses caras. O resto é que se vira pra fazer a bola chegar boa deles. Servir os caras, né? É. Aí, não dá, mano. Cria umas táticas. Vamos falar uma coisa que é real, né? O Brasil... O Brasil precisa do Neymar, né? Não tem como, ele é diferente. E aí, o Neymar, ele vai ficando mais velho e ele vai ser o nosso camisa 9. Só faz merda, merda. Não, aí 9 não, mano. Porra, 9 não dá. Não, mas é porque ele não tem mais velocidade. Ele não funciona de 9, mano. Ele não funciona de 9, não adianta. Não é assim, não, mano. Ele tem que ser 10, mano. 9 vai ter que adaptar a carreira. Eu ia montar o time com o Neymar e Pedro, foda-se. Pedro Queixada. Eu gosto do Pedro também. Pedro Queixada é um bom 9. E ele é 9-9. Eu faria assim, ó. A formação, né? Botava um 4-2-4. Mas tá que se for. Só que o 4. O 4 do ataque são dois ampliados. Sabe no PES que a gente puxava o lado esquerdo muito pro lado esquerdo e o lado direito muito pro lado direito? É. Vini marcando a bandeirinha, Rodrigo marcando a outra bandeirinha. Isso. Neymar de falso 9 e Queixada marcando o goleiro. Já era, caralho. O 4-2-4 que eu botaria assim, botava o Vinícius Júnior aberto de um lado, do lado esquerdo ali. Do lado direito, o Savinho, que eu bom adorei também. O Savinho. Ele é bom. O Savinho joga demais. Aquele Rafinha é um cocô. É, fez um gol de falta ali pra enganar, mas... Cagadaço. Também não... Aí bota o Neymar como um 10 recuado. Na linha do 9, ele recuado 9, como 9. 10. E o Pedro ali na frente, ou algum outro atacante que possa assumir essa posição de camisa 9. E é isso, rapaz, né? E é isso. Tem que jogar assim, se... Faz uma defesa forte e um ataque forte. O meio de campo faz um lançamento aí, é nóis. Porque eu vou dizer, mano. A gente. Evandro e Bruno, a gente tem muitos jogadores que dava pra. O Neymar é muito foda, mano. As outras seleções, eles têm que catar, sair procurando nos times. Meu Deus, quem a gente vai chamar pra seleção? Tem um monte de perna de pau aqui. O Brasil, ele. Dá pra montar 10 seleções diferentes, gente. Pelo amor de Deus. Que loucura é essa? A gente não consegue montar. Dorival Júnior tentando que levantar o dedinho pra falar na roda então, lá do pênalti. E essa polêmica aí, vocês acham que realmente ele tava de fora ou não? Ele sempre fica. É o modelo dele ficar de fora da rodinha final dos pênaltis. Mas ele tava tentando falar e ninguém ouvia o velhinho fora da roda falando. De gestão, isso aí não me pega não. Porque o pessoal fez um estardalhaço. Que absurdo! É. Não sei o que, ele tá fora da rodinha, não sei o que. Ah, mano. Não, mas o Tite, na outra Copa, ó, o Brasil foi eliminado, o Tite saiu fora. Ficou os caras lá chorando. Mas o Tite sempre fez isso, mano. Ganhando ou perdendo, ele sai fora. Ele fala que o momento é dos caras, tá ligado? E se o cara é coerente no que ele tá fazendo, não me incomoda, não. Mas tem um negócio que a gente não aprende. Cara, pênalti, bota os melhores pra bater primeiro. Que não porra dá. É essa? Que... Não, mano. Não, não, como é? Como é? Portugal foi pro pênalti. Foi lá o Cristiano, pá, primeiro a bater. Argentina tinha ido pro pênalti. Foi lá quem? Messi. Primeiro Messi. A bater. Errou, mas foi o primeiro a bater. Não, sim, então. Chega no Brasil com esse monte de cara, o gente falou. Sabe? Aí chega o Militão, boçal pra caralho e já perde logo. Mano, não dá, cara. Tu vai pôr um zagueiro pra bater pênalti. Eu... Tipo assim, é pedir. É... Mano, mesmo que fizesse, tá errado, tá ligado? Você não pode botar o zagueiro pra bater o primeiro pênalti. Mano, isso é uma coisa básica. Primeiro e último pênalti tem que ser os melhores batedores, velho. Sabe o que me dá raiva? Me dá raiva, assim, demais. É que os jogadores, eles ainda continuam se achando os mais fudidão do mundo. Aqui é Brasil, tá 5 estrelas. Tá vivendo o nome. Caraca, maluco, estão vivendo dessas 5 estrelas pra sempre. Vocês se acham melhores do que todo mundo e não estão fazendo absolutamente nada. É só frustração atrás de frustração. Perder pênalti, cara, normal, cara. É pênalti. Eu não acho que é loteria, é competência. Mas, cara, né? Existe. A chance fica bem equilibrada, né? Quando chega ali nos pênaltis, né? E é que nem jogar o dado. Se liga? É, não tem garantia de que vai sair o 6. Pode ser que saia. Mano, uma coisa que não dá é 5 chances o nosso goleiro nunca cata um pênalti. É o Mundial Fácil, cara. É um Tiranossauro Rex. Ah, mas não sei o que os caras cobram bem. Doidão. Ele defendeu uma. Ele defendeu uma nessa, pô. Depois de perder duas, né? É, então. Meio que nada, né? Quando mano, precisa é o que eu falei. Dele. Pega o Corinthians lá. Com tanto de vez que o Corinthians não passou de fase na Copa do Brasil da vida, porque o Cássio pegava 2-3. O goleiro da seleção tem que ser esse cara, mano. O Dida lá, Bruno. O Dida lá de 2002. Sim. São Paulo e Corinthians. Clássico foda. Foi o Raí, o maior ídolo do São Paulo, cobrar o pênalti. O Dida pegou, parecia que ele tinha comido uma maçã. Aí passou 10 minutos, outro pênalti. Cobrou o Raí, o Dida pegou de novo. Era isso, tá ligado? Agora o Alisson, goleiro gato. Alisson, goleiro gato. Parabéns. Não dá, mano. Alisson na seleção nunca me desceu. Vai se fuder. O Dorival, ele é assim, né? Do nada, ele toma umas decisões que você não entende muito bem. 6 por meia dúzia, todas as trocas. Aí teve aquela estatística que o cara fez assim... A cada 10 pênaltis, o Alisson pega um. Aí. Que estatística é essa, cara? E enquanto isso, o goleiro do o louco lá do... Da Argentina, o Dibu Martínez, lá. É, pegando até pensamento. Os caras sabem se for pro pênalti é nós. O Brasil é o contrário, você sabe que se for pro pênalti, se fudeu. O cara agarra pênalti e faz uma dancinha pra chacotear do adversário, bro. Aonde que um goleiro... Qual a última vez que um goleiro brasileiro deu essa alegria pra nós? Pois é. O que eu fiquei puto. Faltando aqui 10 minutos pra acabar o jogo, o Dorival, ó, faltam 3 minutos. 3 minutos pra acabar o jogo. Ele tira o Rodrigo, que o Rodrigo é batedor de pênalti. Ele tira o Paquetá, que não jogou nada no jogo, mas ele tira o Paquetá, que é batedor de pênalti. Sim. E tipo, ele colocou os aleatórios, colocou o Douglas Luiz, o Andrés Pereira, o Martinelli, o Evanilson. A galera tudo fria, mano, pra bater os pênaltis, caralho. Porra, você tem batedor de pênalti, você deixa ele no jogo, cara. Eu não entendo, machista. Essas decisões aí, pra mim, realmente não entra na minha cabeça, mano. Não, ia tudo 6 por meia dúzia. Se falasse assim, estamos com um a mais. Deixa eu botar um monte de cara no ataque aqui pra fazer um golzinho. Vão aproveitar, né? Tipo, vou mexer no tudo time. O cara da posição por outro cara da mesma posição. Colocou, tipo, dificuldade. 4-2-4, loucura, tá ligado? A gente tem que aprender muita coisa ainda, sabe? Humildade, a gente tem que ser mais humilde, essa é a realidade. Tem que ser mais humilde, o Brasil já não é mais o mesmo. A gente tem a 5 estrelas, é muito massa. Tá na hora de uma Itália, de uma Alemanha ser pentacampeã também. Pra acabar um pouco dessa nada, hegemonia aí. Vai chegar na outra Copa, a gente fala, caralho, olha, Copa na Casa TV, ó, o Brasil é nós. É, e aí as vai perder pintadas, pra Croácia da vida. É, isso porra aí. Agora vai o Neymar, aí leva uma joelhada no segundo jogo. Isso aí também não dá. Ou então, chega numa semifinal, aí o jogador leva o terceiro amarelo lá e tá fora do jogo. Que é sempre assim. Jogo importante. Não, o Vini o nosso foi garoto ali, mano. O Vini tomou cartão de bobo ali. 5 minutos do jogo. 0-0. Jogo que não valia nada. Os dois classificados. Exato, mano. O cara me saca o cartão. Ah, mano. Aí não. Cabeça dos malandros também não é o forte, hein, Jundi? Cadê a Mari de não psicóloga dessa turma? Não tem, mano. Não tem. É que nem o Tite, do psicólogo da seleção, sou eu. Então, mano, não pode, tem que ser. Vai se fuder, Tite, né? Vai se lascar. Eu já dizia o áudio do Coquinha: o psicológico controla o corpo. É, os caras não têm psicológico, mano. O áudio do Coquinha é um clássico, porque ele fala da época que o Cristiano Ronaldo era o monstro do psicológico. Você vê o quanto ele foi abalado na Eurocopa, caralho. Sim. O cara perdeu um pênalti e chorou, mano. Chorou pra caralho. É. Mas é, mano. É tipo assim, o que eu falei, Bruno. É triste, mas o Brasil. Contra quase ninguém entra como favorito, pô. Pois hoje em dia. Cara. Hoje em dia é chacota, o Brasil é chacota, mano. Antes você olhava e falava, não, hoje o Brasil vai jambrolhar. É 5-0. Se os fracos aí, nem tem gosto. Talvez mas aí eles estão se apegando ao quê? O Dorival fez 8 jogos e não perdeu nenhum, né? Foram 3 vitórias e 5 empates. Mas não é um time, mano. É um monte de cara bom, obviamente, né? Afinal é a seleção. Mas não tem aquele rolê que a gente olhava assim e falava, não, isso é um puta time. Não tem, mano. Até porque os caras bons também não tá no nível mundo igual era antes. De novo, joga lá pra 2002. Melhor lateral, Brasil. Melhor lateral esquerdo, Brasil. Melhor lateral direito, Brasil. Tipo, era o melhor do mundo, tá ligado? O melhor cara do mundo nessa posição é o Cafu. E ele tava na seleção do Brasil. Hoje em dia, questiona-se se o Vini entraria numa seleção de melhor do mundo. Os outros 10, então, nem se fala. Não, mas o Vini, ele, pô, por causa da Champions League, ele tinha um grande então, risco de ser melhor do mundo, mais, né? Mais de 23 negros. Se a gente for montar uma seleção do mundo, talvez só o Vini entra. E ainda só nem Vini, é, só Vini. Nem é essa unanimidade. Lá. Então, isso que eu tô falando. Nem essa, assim, não. Certeza que o Vini tá numa seleção do mundo. Na época, em 2002, era essa porra aí, mano. Ronaldo, Roberto Carlos. E a seleção reserva de 2002 era foda, pô. Era melhor que essa de hoje em dia aí, com folga. Não, aí o Messi caminhando no, nos jogos, fazendo absolutamente nada, só tem um roxo do Messi, ele vai ganhar a melhor do mundo de novo, porque assim, é assim que funciona. É. A gente tá em dúvida, dá pro Messi que é seguro. A diferença é que o Messi tá vivendo do nome e tá ganhando o título, né? E tá ganhando, o né? Brasil exatamente. Tá vivendo do nome e tá arrumando faz nada tempo faz tempo. E não arruma nada, é. Tá duro ser brasileiro e gostar de futebol, cara. Aqui, mano, o Vampeta reserva um monte de cara foda, reserva. Denilson neles, ó, reserva. A gente tá demais. E a gente tem bons jogadores, mano. Bem. Bons jogadores. Mas não tá, mano. Não, né? Mano, até a Copa de 94, que foi aqui literalmente o Brasil ficou jogar com um monte de reserva, lembra? Porque o Brasil foi tipo. Sim. O time foi expulso, os caras. É, o time foi burocrático, campeão, perna de pau. E era um time burocrático, perna de pau, com Romário e Bebeto. Não, mas só é isso, cara, mas fudido. Era cara monstro, é. O branco. Não, porque se dizia, né, que a seleção naquela época era isso, né? Não, esses caras aí, mano, esses caras não vão ganhar nada. Esses caras são um bando de jogador fuleiro e não sei o quê. Aí era o Romário e o Bebeto no ataque, simplesmente. Tinha que fazer uma convocação só de cara que joga no Brasil pra ver o que acontece. Meteu tinha que botar um bom Iago Pikachu, Jurandir. Nossa, imagina. Caraca, bota o Lucero. Não, o Lucero não pode, né? Porque o Lucero é argentino, né? Dando o Pikachu metendo bola pro Estevão. Porra, aí seria foda. Porra, aí seria top demais, hein? Mas o negócio, sabe qual o maior problema? É que a gente tem essa cisma. Todos os treinadores que pegam a seleção, eles amam o Neymar, né? Mas não bota pra jogar ao redor do Neymar. Então, é o que eu falei. Sempre, não, não. Teria que ser isso. Ele sempre fala, não, jogador extremamente importante, não sei o quê, parará. Mas nós somos 11 jogadores e aí todo mundo é importante, não sei o quê. Cara, a Argentina ganhou, como tu falou, Evandro, entendendo que o Messi é o centro de tudo. Exato, velho. Ah, pegou a bola, procura o Messi, entendeu? Tá na moda falar mal do Neymar. Realmente, o cara tá cheio de problema do departamento médico, fora de campo. É um Zé Ruela do caralho. O cara é um Zé Ruela. Só que não dá pra fingir que o cara não sabe jogar futebol. Quando ele joga, mano. Bruno, olha o tempo que ele ficou machucado em vários ciclos, não foi só agora. E olha os números deles na seleção, mano. Não, e eu vi uma coisa... É ridículo comparar. Durante essa Copa América, teve um cara que ele deu uma entrada forte no Messi, né? Aí a galera ficou pistola, não sei o quê, foi pra cima do cara, não sei o quê. Aí os comentários da internet assim, caraca, estão pegando pesado com o Messi. Aí o pessoal falou assim, cara, eles fazem isso 30 vezes no jogo com o Neymar. Sim. Todo jogo. É que lá atrás ele pegou a fama de o pessoal cara nem caindo. Encosta no Messi, o pessoal marca o Messi via Bluetooth, caralho. Nem encosta nele. Aí o cara tá, caralho, o Messi tá com a bola, vou ficar olhando ele com a bola, como é legal ver o Messi com a bola. Aí não marca, não... Não tira a bola dele, porque ele. O Messi é um velho hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, né? 37 anos já foi, né? E aí, o Neymar não. O Neymar tá com a bola, o cara chega que nem o Dalsin, caralho. Né? O cara já chega, o cara voa, o cara. É o Liu Kang lá. É, o estilo, voando em cima do Neymar, estilo de jogo dele chama falta também, né? É que ele provoca a parada e tudo, né? Então, mas eu acho que o Neymar, se convocar, tem que ser isso. Tem que montar o esquema tático e a seleção em volta dele. Se não for pra fazer isso, aí eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda, mano. Porque aí os caras ficam esperando isso, tipo assim, que o maluco vai sacar a magia e driblar 7 pessoas e fazer o gol. Não tem como hoje em dia isso acontecer não, mano. O Vini passa, o Vini no X1 ele passa de praticamente qualquer um. Driblar 2, raramente você vê o Vini driblando 2. O Neymar consegue. É porque normalmente ele tropeça na bola, né? Porque o Vini tem um negócio aí que você não entende muito bem, né? É como se cada vez que ele recebesse a bola, ele pudesse usar 2 poderes. Aí ele usa os dois cooldowns, né? Não é o cooldown do... usar. Ele tá jogando LOL, gente. Tem que esperar carregar de novo a habilidade. Exato, mano. Tem um... Cara, é loucura isso, mano. Ele tropeça na bola porque ele... Acho que a cabeça dele não processa tão rápido quanto ele mexe as pernas, sabe? E é porque ele é muito ligeiro, mano. É muito rápido o Vinícius. E aí, quando você tem um Real Madrid, que qualquer lugar que você olha, tem um jogador fudido pra jogar com ele, por isso que ele arrebenta. Sim. Arrebenta demais. Aí olha pra seleção, tem um monte de aleatório que ele nem conhece, caralho. Aí é foda, né? Ele é bom pra caralho, mas isso aí, esperar isso no futebol de hoje em dia, que o cara vai passar por três, mano... Sozinho, né? O Neymar passa de vez em nunca, tá ligado? E talvez é o cara mais driblador que existe hoje em dia aí. O Yamal passa também, mas é assim, dois se os caras moscar. Passar por três marcadores é uma parada muito absurda, mano. E a galera fica esperando que o Vini faça isso. E o Dorival vai permanecer até a Copa do Mundo? Eu acho que não devia sair fora. Primeiro, se a gente for pra Copa do Mundo, né? Isso aí vai, não tem como não, tá maluco. Essa Copa nova aí ainda, se montar o time do 99, a gente vai, cara. Cara, não tem como, é complicado. Hoje o Brasil tá em que posição lá, mano? Não. Só os ruins, mano, não dá. Mas, ô, Evandro... Eu não contaria não, mano. Antes, quando tinham as eliminatórias, a gente olhava o quê? Argentina. Só tem Argentina de adversário pro Brasil. Agora tem Colômbia e Uruguai no meio. Hoje você tem uma Colômbia que, quando joga com o Brasil, vira o Senna contra o Barrichello. Aquele jogo do Brasil e Colômbia saiu baratíssimo pro Brasil, filho. Sai. O Brasil foi amassado. Colômbia jogou pra caralho. De um jeito. Aquele empate ali foi surreal ali. Loucura, né? Contra o Uruguai ele cresce absurdamente quando joga contra o Brasil. O Equador, cara, o Equador tá comendo a bola. O Equador, na parte final do jogo contra a Argentina, ele quase elimina a Argentina. Quase. Só não eliminou porque tem aquele Caicedo lá que é horrível. Um dos piores jogadores do mundo, que perde cada gol absurdo, assim. Mas o Equador, ele é uma excelente seleção. A Venezuela, cara, tá com um time muito bom. Então, assim, o Brasil, ele é o quê? A sexta força da América do Sul? É, tá virando. Que loucura, mas né? Mas ele precisa fazer uma boa repescagem contra o Honduras. Contra a Austrália. Aí, a Copa vai, pô. Não tem como, não. Vai pegar aquele oitavo lugar e vai jogar contra o... Cara, eu não apostaria real. Dessa vez eu não apostaria, Bruno, não mano. Nessa aí certeza. Eu já tenho que usar o chapéu do domínio. Eu acho que a FIFA não deixaria o Brasil no ir. Nem que chega no último jogo e fala pro juiz. Ô, juizão, por favor, cara. Não dá. O tanto que a gente vai perder de audiência se não tivesse esse cara lá. Eu acho que, né, pra esse caso, a camisa pesa. O Brasil tem que... Esse ano nós temos ainda 6 jogos das eliminatórias, tá? Então, mas qual que é a posição do Brasil hoje nas eliminatórias? Sétimo, não é? Sétimo? Classificação, vamos ver aqui. Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse momento nós somos 6º lugar. Aí, ó, 6º. Olha isso. À nossa frente estão todas as seleções que eu falei. Equador, Venezuela, Colômbia, Uruguai e Argentina. O Brasil tem 7 pontos, a Argentina tem 15 pontos. Caralho, mais que o dobro. Famoso mais que o dobro. Colômbia tem 12. Já resolvia dois problemas. Sabe quem tinha que ser o técnico da seleção? Ah. O grandioso e vencedor Abel Ferreira. Então, tinha que ser. Olha aí, hein? Não tem outro técnico pra seleção. Já para de encher o saco no Palmeiras. A gente precisa de um treinador. Já resolve dois problemas, Bruno. Ó, que alegria. A gente precisa de um treinador pau no cu. Se liga? O Abel é muito cara escroto. Mano. Tipo o Mourinho, se liga? Cuspindo na cara do repórter. Dando soco na cara de juiz e sendo expulso. O Vinícius Júnior chegando assim: não, eu não vou jogar lá do lado direito, não. Ele é o quê, seu filho da puta? Ele pega no pescoço e leva ele até lá. É. Se eu não souber, o lado direito é aqui, ó. Não, o Abel é o melhor de longe, mano. Tem que ser o Abel. As próximas 6 partidas do Brasil das eliminatórias. O que importa pra gente das eliminatórias? Porque quero é Copa do Mundo, é isso aí. Copa América já passou, é isso aí. Próximo jogo, Brasil e Equador. Setembro, tá? Aí dentro ganha. De casa. 3-0, sem muito esforço. O jogo seguinte, Paraguai e Brasil. Se o Brasil não ganhar esse jogo no Paraguai, fecha. Fecha a CBF. Tá? E aí, em outubro, Chile e Brasil, que é outro que... E, cara, são 3 jogos pra mostrar que o Brasil voltou. O Brasil tá de volta, o amor pela seleção, e é isso aí. Como que o Galvão falava? Tá em crise, chama o Chile! Isso. Aí tem o Brasil e Peru dentro de casa. Esses 4 jogos aqui, só tem um jogo brabo, que é o contra o Equador, que é um time forte. Equador é brabo, time brabo. Aí depois pega a Venezuela, na Venezuela, aí é difícil. E termina o ano em novembro lá com o Brasil e Uruguai, dentro de casa. Que não quer dizer nada, porque o Brasil chega aqui e ganha toda hora do Brasil, né? Mas é isso, são 6 jogos, imagina 6 vitórias. 18 pontos pra nós. Aí a gente vai pras cabeças. A Argentina perde todos, o Brasil já fica líder. Todo mundo para de pontuar. Todo mundo que tá em cima perde. A Argentina coloca o sub-20. Vai ser mais uma Copa que a gente vai entrar. Então, a gente tá falando dessa certeza toda. E a pergunta que eu faço da gente dessa certeza toda: e as Olimpíadas, meu filho? Cadê a nossa sede? Tá fora. Então, é isso que eu tô falando. Olimpíadas é Marta na cabeça e já era. Quando você sonhou que ia ter uma Olimpíada, a mesma coisa, que o Brasil não estaria numa Olimpíada, mano. Doideira, né, mano? E a seleção de basquete dos Estados Unidos tá lá com o Dringinho de novo, hein? Papai Lebrão, Stephen Curry e seus amigos. E a gente querendo poupar jogador. Ah, eu tava doido pra comemorar, mano. Pra ser feliz com o Brasil de novo. Pra dar aquela alegria pro povo. Que é o que a gente tem, né? É futebol, é pra dar alegria, essas coisas. Porque de resto a gente não tem nada. E aí a seleção não ajuda, mano. E aí é foda. Eu tenho que torcer pro Neymar se recuperar? É foda. Porque o Neymar, mano. A esperança é o Neymar vinha. Mas é, cara. Neymar é né? Porra, eu tava vendo esses dias, Bruno, o compilado do Neymar dos Santos lá 2012. Nossa, era demais. 11, 12. Aquela época ninguém era triste, cara. Tchutchatchá, tá ligado? Propaganda da Sadia. É Toys. Hoje em dia a gente tá nessa desgraça aqui, ó. Começou ali o mundo ir pro caralho. Não tinha o É Toys. Foi fazer o T, né? Ele e o Ganso. Mano, propaganda do Neymar da Sadia. Thiago Leifert no Globo Esporte São Paulo. Caralho, aquela época. Cabelo espetado. O Brasil era bom pra caralho. Ele fazendo propaganda da Lupo. Sim. Só de cueca. Hoje em dia você não vê uma dancinha, não vê, o povo não é feliz, cara. Brumar, na época do Neymar e Bruna Marquezine. 2012 ali, ó, começou. Aí quando o Santos 2003 ali, que a gente ganhou a Copa das Confederações metendo um sacode na Espanha. 3x0. Caraca, que alegria, o Brasil, então, né? Caraca, a Copa do Mundo 2014 tá chegando. Sacode. Aliás, no dia do 7x1 acabou. Que inclusive fez 10 anos, ó. A gente tá vivendo 10 anos de desgraça já. Aí, ó. 10 anos de 7x1, hein? Caraca. Dali desencadeou. Pode ver. Se alguém puxar um estudo, vai ver, ó. Dali que. Depois dali. Bolsonaro, pandemia. A partir daquele dia. Foi tudo de lá pra cá, é. Só desgraça. Gol do Kedira. No momento do gol do Kedira, a borboleta bateu a asa. Acabou, é. O Elon Musk comprou o Twitter. Foi aquele dia, pô. Se puxar. Vier o Rick e Mora aí. Vier o Rick no. Eu ia falar, foi aqui, ó. A humanidade desgraçou nesse dia. Lá vem eles, cara, de novo. Pra gente foi desgraça, né, mano? Tá louco, parece meme, mano. Para que é a seleção, hein? Seleção. É uma seleção horripilante também. Brasileira 2014. Vamos lá. É, Davi Luiz. Ó. Fred. O pior coitado do Fred nem tem nada a ver com a história, mano. Mas não é centroavante. O seleção, cara ficou de cone foda, Bruno. Porra, mas a bola não chega nele, a culpa é dele. Atleta William era o reserva. Pelo amor de Deus, mano. O Brasil... Ó, os goleiros, né? Goleiro Júlio César. Bom pra caralho. Não, eu quero ver o titular. Foi o Júlio César no jogo. Júlio César, era titular, pô. E, ó, Júlio César, Daniel Alves na lateral direita. Que na época tava bem. 1-9-0, porém, não tem o que fazer. O cara jogou pra caralho. Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Cara... Monstros. Excelente aqui, hein? Davi Luiz. Dani, Marcelo, Davi. Thiago e Davi Luiz. Davi Luiz, beleza, né? Correndo ali dos varal, não sei o quê. O Thiago Silva era o... Thiago Silva monstro, até hoje. Zagueirão e tudo mais, mas... Sim. Coleciona um monte de derrota, né? De desgraça. Aí os volantes. Luiz Gustavo e Paulinho. Quem é Luiz Gustavo? Mas Paulinho monstro. Luiz Gustavo Dias. Era o que jogava no Bayern, pô. Ah, é, né? Ele era bom, mas não podia estar na seleção. Aleatório, né? E aí tinha o Oscar com a camisa 10. Comum. Camisa 11, na verdade. Tão comum que depois daí foi pra China, ninguém nunca mais ouviu falar. Exato, dele. Aí sumiu. O Oscar ataque, sumiu. O ataque, Hulk, Neymar e Fred. Hulk bom, mas não é craque. Neymar craque acima da média. E Fred esforçado. Fred bom também, não é craque. Fred gol. É. Eu quero ver a seleção do 7x1, ó. No 7x1 era Júlio César, Maicon, Dante, Davi Luiz e Marcelo. Dante conhece os alemães, vai ser bom pro Brasil isso. Uhum. Conheceu ainda mais, né? É. Fernandinho e Luiz Gustavo. Fernandinho bom. Como trocou o Filipão, hein? Jesus. Aí tinha o Hulk, o Oscar, o Bernard, alegria nas pernas e o Fred. Também, nossa. Caraca, a galera inventou isso, né? Que o Neymar se fudeu ali contra a Colômbia, né? Levou uma joelhada nas costas, pô. E aí entrou o Bernard, aí o Galvão. O Bernard que tem, né? Alegria nas pernas. Desse dia ele perdeu a alegria nas pernas. Ficou com a tristeza nas pernas. A substituição entrou o Paulinho, o Ramírez e o William. Paulinho monstro. Ramírez, o William também. Eu achei o Jô era reserva, mano. Você quer falar do Fred, Bruno? O Jô era reserva de 9 no Brasil. Não, pra mim só não é pior da insistência do Tite de levar o Gabriel Jesus centroavante. Mas o cara nunca foi centroavante na vida. E o Tite insistiu nisso, velho. O Tite. O Gabriel Jesus não foi umas duas Copas de Mundo? Propaganda da Vivo? Alô, mãe? Né, o Gabriel Jesus não foi umas duas Copas do Mundo como centroavante? E não fez gol. E não fez gol, mano. Caraca, velho. Então, mas é isso, desde esse tempo aí, tipo assim, eu acho que a única seleção que você olhava e falava assim, craque, várias vezes, é a de 2010. Mano, assim, ó, só teve uma vez. A de 16 já era... Não, mano, 2006, mano. Não, 2010 tinha os caras, pô. Não, 2006 era o quadrado mágico, não era o quadrado mágico? Júlio 2006? César é craque. 2006 era o maior de todos, a maior seleção não, também. Das últimas aí que... Não é não, a 2002 é melhor. Mas, ó, 2010 ainda tinha. Júlio César, que eu considero craque. Kaká é craque. É isso que eu tô falando, tá ligado? Vários caras, você olhava, pô, ou era craque ou era acima da média. Ó, primeira fase, o time titular. 2006? Dida no gol, Cafu. Lendário. 2006. Lendário. Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos. Só lendário. Caraca, até agora. Lendário, então, lendário. Meio de campo, Emerson, Kaká, Ronaldinho e Zé Roberto. Tá maluco, aí você tá falando de alienígena. Ataque, Adriano e Ronaldo, fenômeno. Olha isso, mano. De 11 tem o quê? 9 absurdos. O Gaúcho, caraca, não tem, tá como, mano. O Gaúcho, aqui, mano. É, meu Deus do céu, mano. Mano, olha isso. Perder esse jogo. Olha, mano, o meio de campo dessa seleção, velho. Você tá doido, velho. A Loura invadindo o campo e a Fátima pra Bernardes no avião. Ah, caralho. Hoje, cara, em dia os caras tá brigando com o Thiago Leifert no Twitter. Essa leva de centroavante magrinho não funciona. O Brasil precisa de centroavante truncudo, mano. Não adianta. Não adianta. Camisa nova, a gente precisa daquele camisa nova. Exato, que... velho. Trombador mesmo, que é pra botar medo no zagueiro. Luiz Fabiano. Ronaldo Gordão no Corinthians jogou muito mais que qualquer centroavante novo de seleção, Ronaldo. Mano. Para. Mano, você pode pôr o Ronaldo 150 quilos, o Gabriel Jesus. Auge do Gabriel Jesus, que não arruma nada. Gabriel Jesus com cara de churro. É. O Ronaldo era bizarro, tá maluco. Mas enfim. O ouvinte que não gosta de futebol entendeu. Pulou esse programa, né? Paciência pra ele. Testas franzidas? Testas franzidas? Com a seleção? É isso? Ah, se tiver um joguinho, a gente vê, né? Porque a gente gosta de sofrer, mas... Pois é, né? Na eliminatória, vão ter dois jogos agora em setembro. Se não ganhar esses dois jogos aí... Fiasco! E, de novo, vou reforçar. A gente nunca imaginou que o Brasil estaria fora de uma Olimpíada. Então... Caraca. É, Olimpíada, ninguém se importa muito com a seleção brasileira, né? Até já ganhar. Ganhou. E ganhou. Ai, finalmente, Brasil campeão das Olimpíadas. É. Todo mundo chorou. É, foram lá botar medalhinha pro Neto. Isso aí eu achei foda. Porque o Neto criticava pra caralho. Aí ganharam a Olimpíada. Foram no Instagram do Neto. Todo mundo comentou a medalhinha. Eu tenho esperança. Resolvi acreditar. Não, tem que acreditar, filho. Porque tá, esse não é todos só os jargões, Bruno. Sou brasileiro, não desisto nunca. Pois é. Leleleô, Brasil. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Mas dito isso, assistiria as Olimpíadas mesmo sem a seleção brasileira no futebol. Assistiria os outros esportes, porque eu gosto muito de Olimpíadas também. E tá legal, pô, essa época que teve Copa América, Eurocopa acontecendo aí, todo mundo assistindo. Gostei também. Gostei, pô. Gostei de acontecer ao mesmo tempo. É horrível pros jogadores... É horrível pros times, né? Locais, que fica sem jogador... Os times daqui, né? Porque lá fora eles estão de férias, né? Mas também é ruim pros jogadores que jogam a Eurocopa, por exemplo, que eles estão no final da temporada, desgastados, isso fundido, aí foi, né? Todo não, quebrado. Mas quando o Brasil foi eliminado, o Hendrick meteu essa na entrevista, né? É, não, o Hendrick, pessoal, mano. Podia estar de férias, tira tá aqui dando sangue. Tira o microfone desse menino, mano. Pelo amor de Deus, mano. Em tempo de crise, não deixa ele ficar falando essas besteiras. Ele simplesmente assim, ah, é porque os jogadores podiam estar de férias, mas eles estão aqui. A gente vai fazer um favor pra seleção, é isso? É. Ô, Andrew, a bagaça tá no bolso. Parece assim, cara, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu tô aqui. Fomos eliminados aqui, mas, ó, eu podia estar de férias, não seria eliminado. Ir pra seleção se tornou um favor, cara. É. O melhor vídeo é aquele, né, do Adnei lá, foi o que você mandou, Evandro. Tipo, a melhor coisa é aquilo. Esse vídeo é antigaço e é aquilo, tá ligado? É aquilo, velho. Mas sabe qual é o problema? É que eles não querem... Pra eles serem convocados é tipo assim, putz, lá vai lá receber xingamento, que belo, que bosta. Preferia nem ir. Acho que ele tá nessa vibe aí hoje em dia. Porque não, os caras não conseguem, né? Não tô conseguindo mais nada. Os caras não conseguem ganhar, cara. Quando eu vi os dois primeiros jogos da Copa América, eu fiquei surpreso assim. Caraca, o Brasil tá jogando bem, tá tocando a bola rápido. É porque a gente se iludiu, né? Eu me iludi pra caralho. Eu vi assim, caraca, eu nunca vi o Brasil tocando a bola tão rápido. Um time pra frente, assim. Ah, o primeiro jogo foi empate. Beleza, mas aí o foi empate porque a bola não entrou. Mesmo assim, porque o Brasil teve um monte de chance, bola na trave, o goleiro defenderam tudo. Sabe aquele jogo, né? Todo mundo que acompanha futebol tem aquele jogo que o seu time vai tentar demais e a bola não vai entrar. Então, é isso. Acontece, né? Acontece. Vamos torcer, né? Vamos torcer aí pra que tudo dê certo, né? É isso? Ou não? Vamos, gente, brasileiro não desiste nunca. Pelo menos não passar menos vergonha, fica legal. Ser eliminado na bola, jogando, disputando, já seria uma alegria, porque das últimas eliminações aí foram tristes. Muito bem, é isso. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau. Just a waste of her energy, and she's just wasting my time. Mm-hmm. So why don't we get together and we could waste everything tonight, and we could waste, and we could waste it all. Yeah, yeah. And we could waste, and we could waste it all. And I don't pretend to know what you know. Nah, nah. Now please don't pretend to know what's on my mind. For we already knew everything that everybody knows. We would have nothing to learn tonight, and we would have nothing to show tonight. Oh, but everybody thinks that everybody knows about everybody else. Nobody knows anything about themselves, 'cause they're all worried about everybody else. Yeah, yeah. Just a waste of our energy, yeah. And this life's just a waste of our time. So why don't we get together? We could waste everything tonight. We could waste, we could waste it all. Yeah, but everybody thinks that everybody knows about everybody else. Nah, nah, nobody knows anything about themselves, 'cause they're all worried about everybody else.